pelotão de choque da Polícia Militar de Foz do Iguaçu recuperou no final da tarde desta segunda-feira uma moto tomada de assalto na área rural próxima à antiga sede campestre da Acerp. Segundo a vítima, ao retornar para sua residência depois de um dia de trabalho, na rua Itaboraí, zona rural, nas proximidades do cruzamento com a Estrada Velha de Guarapuava, seis homens em quatro motos o cercaram e, sem fazer uso de armas, mas de agressões severas, o derrubaram da moto e fugiram em direção ao centro de Foz do Iguaçu. Com isso, os policiais militares do pelotão de choque em diligências pela região do Conjunto Bubas encontraram duas motocicletas transitando em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial, os condutores evadiram-se. Foi realizado o acompanhamento tático de uma das motos que apresentava as características do veículo roubado. No interior da invasão do Bubas, o condutor saltou da moto com o veículo em movimento e adentrou a um matagal que existe na barranca do Rio Iguaçu. Ao verificar a placa do veículo junto à Central de Operações da Polícia Militar, foram confirmadas as informações de que aquela era a moto roubada alguns instantes antes. O veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de polícia judiciária e restituição ao proprietário. O sargento Matias conversou com nossa equipe no local onde os fatos aconteceram. Tivemos uma operação rápida aí, uma resposta rápida, né? Quatro elementos tomaram essa moto em assalto na região leste aí, na região do Trevo da Macumba. E o choque já tinha informações desses elementos andando nessas quatro motocicletas aí armadas, né? E devido a essas informações, nós deslocamos aqui para essa invasão do Bubas aqui, onde deparamos com o infrator aí, conduzindo essa moto, que abandonou a moto e invadiu-se aí no mato. Uma cena engraçada chega a ser a situação do abandono dessa moto. O senhor pode descrever pra gente? O elemento ele caiu da moto, né? Essa moto andou mais ou menos uns 100 metros aí sem um condutor, né? E veio a bater em outro veículo aí, mas sem feridos. E a moto tá sendo entregue ao proprietário agora. O indivíduo embreou-se no meio do matagal aí e desapareceu. Ele pode estar sendo homiciado por pessoas aí, que, né, que aguardamos que até o final do serviço aí ligue, né? Uma denúncia, onde que ele está escondido, ou deve ter entrado no mato mesmo. Apesar de não apresentarem armas para a vítima, esses indivíduos formam uma quadrilha, são armados e são perigosos, agem de forma violenta. É uma quadrilha praticamente especializada, né? Porque eles estavam bem organizados, com quatro motos, cercaram a vítima e renderam ele, né? O tempo em que a vítima informou o roubo e a chegada de vocês aqui não deu 10 minutos, né? A distância é muito grande, o tempo muito escasso, por um deslocamento feito de forma bastante rápida. Ou seja, eles são especialistas nisso. Foi especialista, porque o tempo da onde foi o roubo até aqui, mais ou menos 5 minutos, né? E o grupo já estava aqui aguardando eles, né? Sabia mais ou menos o lugar que eles iam desovar essa moto. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.